Olá, caros ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antenoé. Hoje vamos dedicar-nos novamente ao acordeão, tal como nas primeiras emissões, mas hoje vamos nos centrar na música portuguesa. Vamos ficar com alguns acordeonistas portugueses, embora acabemos a nossa emissão em francês. Em francês quer dizer com acordeonistas franceses. Vamos, todavia, ficarem primeiro com a música de Carlos Areias, Tingo Lingo Lingo, e depois Cana Verde Mandada ao acordeão, está a Eugénia Lima. São os primeiros intérpretes desta tarde, deste início de tarde de domingo, dia 12 de setembro de 2010. Vamos ficar então nos próximos minutos para iniciar o nosso Nota 7 de hoje com Carlos Areias, Tingo Lingo Lingo, e depois com a grande Eugénia Lima, Cana Verde Mandada. Thank you. nossa emissão continua e vamos agora ficar com mais três acordeonistas, recordando os grandes temas portugueses. A Marcha de Alfama é-nos trazida pelo acordeão Filipe Neves. Por Joaquim Neves é-nos trazido o tema Cantares de Portugal. É-nos trazido depois pelo irmão Friedrich Schug a música Maluquices. É verdade. Todas as três músicas são tocadas ao acordeão e são músicas, podemos dizer, populares portuguesas. São aqui feitos do nosso Portugal, são made in Portugal, como se costuma dizer. Vamos lá desfrutar destes sons magníficos do acordeão e dos acompanhamentos musicais que têm este mesmo instrumento mágico que é o acordeão. Nesta tarde de domingo, 12 de setembro de 2010. Começamos então com A Marcha de Alfama, por Filipe Neves. We'll be right back. ficamos agora com mais uma música nesta nossa emissão. Vamos ficar nos próximos instantes com um instrumentista, um acordeonista. Durante muitos anos ele começou curiosamente como baterista. Estou a falar de Kim Barreiros. Kim Barreiros que vem então, ou que encheu então em outros tempos, as casas de fado com acordeão. É verdade, ele que foi sem dúvida um grande senhor da música instrumental portuguesa. Vamos aqui trazer um dos seus registros que nos deixou, um dos vários que nos deixou ao acordeão. A música que vamos ouvir chama-se O Resineiro. É apenas um instrumental, mas vamos lá ficar com este resineiro. Ao acordeão, Kim Barreiros. Disse-lhe que iríamos ter aqui artistas franceses. Pois é, franceses, mas não só. Até porque o que se segue em primeira instância não é de facto francês. Astor Piazzolla traz-nos um tema muito conhecido, mas aqui tocado em acordeão. Alguém se lembra da música de Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You? Pois é, vai poder ouvir esse mesmo tema, mas ao acordeão. É uma forma de ajudar a preencher de forma bem agradável a sua hora de almoço. Se está a fazer o almoço, então, por que não ficar ao som do acordeão? O que é que me diz? Vamos então ficar com Astor Piazzolla, I Just Called to Say I Love You. Depois, Durbar de Dojo, aliás, Dozo, se não está correto. Augusto Baidi. É o acordeonista que se segue a Astor Piazzolla. Dois grandes músicos. Eu, se não estou em erro, Astor Piazzolla é este Astor Piazzolla, se não estou em erro, é argentino. Quanto a Augusto Baidi, já não sei dizer qual é a sua nacionalidade. Mas vamos lá ficar com estes dois grandes acordeonistas, sem dúvida, neste ramo da música têm muita expressão. Quer um, quer outro. Vamos lá ficar com estes dois. Daniel Verger com La Seine é o acordeonista que vai encerrar a emissão de hoje do Nota 7. Vamos chegar com a última melodia, esta bem francesa, aliás, como a anterior faz muito lembrar as músicas de Edith Piaf, que começavam muitas delas de uma forma muito idêntica, muito semelhante, aliás. Vamos ficar então com Daniel Verger, La Seine. E desta forma, então, vamos terminar a nossa emissão da Nota 7. Quero que saiba que foi um imenso prazer em estar consigo. Hoje foi uma emissão mais descontraída, menos formal, também é preciso, para... O objetivo nesta emissão foi mais preencher a sua hora de almoço. Vamos então ficar com esta música bem agradável, bem serena, de Daniel Verger, La Seine. Até hoje, a 7 dias, já que no próximo sábado, estou de volta para mais um Nota 7. Na altura, já com uma nova e mais recheada programação. Fique bem e até para a semana.